madrugada. É bom, é bom sentir teu corpo sem mais nada. Eu vou, vai estremecer o coração no ritmo certo da canção. E no calor da madrugada. É bom sentir teu corpo sem mais nada. Eu vou, vai estremecer o coração no ritmo certo da canção. Porque hoje a noite vai ser louca. Sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Jean-Pierre avec vous jusqu'à midi, c'est vers matin. Et nous sommes le lundi 7 octobre. J'espère en tout cas que vous allez très très bien. Vos appels 02 38 43 48 00. Et puis je vais faire un gros bisou à mes deux piliers qui sont à l'écoute, Géraldine et Mélodie. Voilà, je vous aime fort, je vous embrasse très très fort les filles. Voilà, on va poursuivre d'ailleurs avec José Mario. Morena Vain Preca. On va danser, oui on va danser. Morena, vem para cá, quero te ver dançar. Este coduro, se não tiveres par, comigo vem bailar, quero te sensual. Este coduro. Beleza, és uma princesa que eu vou sonhando. Ter-te do meu lado e apaixonado, eu sigo cantando. Dá-me chocolate, dá-me a tua boca. Quero derreter-te e deixar-te louca. A festa a começar, morena, vem para cá. Quero-te ver dançar este coduro. Se não tiveres par, comigo vem bailar. Quero-te sensual este coduro. A festa a começar, morena, vem para cá. Quero-te ver dançar este coduro. Se não tiveres par, comigo vem bailar. Quero-te sensual este coduro. Num passo maroto que eu fico babado. E ao ver-te agora assim sedutora, deixa-me arrepiado. Dá-me chocolate, dá-me a tua boca. Quero derreter-te e deixar-te louca. A festa a começar, morena, vem para cá. Quero-te ver dançar este coduro. Se não tiveres par, comigo vem bailar. Quero-te sensual este coduro. A festa a começar, morena, vem para cá. Quero-te ver dançar este coduro. Se não tiveres par, comigo vem bailar. Quero-te sensual este coduro. Morena, vem para cá, quero-te ver dançar este coduro. Se não tiveres par, comigo vem bailar. Quero-te sensual, assim cê baila. A festa a começar, morena, vem para cá. Quero-te ver dançar este coduro. Se não tiveres par, comigo vem bailar. Quero-te sensual este coduro. A festa a começar, morena, vem para cá. Quero-te ver dançar este coduro. Se não tiveres

respirar. Senhor bombeiro, venha cá vir. Ai, ai, ai, estou mesmo a ferver. Senhor bombeiro, venha ajudar. Ai, ai, ai, não consigo respirar. Senhor bombeiro, venha cá vir. Ai, ai, ai. Joana, senhor bombeiro, on va poursuivre avec le groupe Sobail, bon rapazinho. Et je vais faire un petit clin d'œil à mon pote Florent Amigo qui enregistre toutes nos émissions et ensuite qui vous les balance comme ça sur le net. Voilà, merci mon poteau et puis bah, cette chanson est pour toi. Bon rapazinho, groupe Sobail. Estavas quando vinha sair. Dizias de ter bons amigos, mas contras tinhas de me fugir. Um dia segui teus passos, não foi difícil de apanhar. Descobri que não vales nada e contra andavas a enganar. Tu és um rapazinho nada e engraçada, mas como homem tu não vales nada. Tu és um rapazinho nada e engraçada, mas como homem tu não vales nada. Tu és um rapazinho nada e engraçada, mas como homem tu não vales nada. Tu és um rapazinho nada e engraçada, mas como homem tu não vales nada. Meu coração foi só teu. Eu agora descobri que o teu não era só meu. Brincaste com o meu sentimento, isso me deixou magoada. Agora tu é que vais sofrer. Contigo não quero mais nada. Tu és um rapazinho de cara engraçada, mas como homem tu não vales nada. Tu és um rapazinho de cara engraçada, mas como homem tu não vales nada. Tu és um rapazinho de cara engraçada, mas como homem tu não vales nada. Tu és um rapazinho de cara engraçada, mas como homem tu não vales nada. Tu és um rapazinho de cara engraçada, mas como homem tu não vales nada. Tu és um rapazinho de cara engraçada, mas como homem tu não vales nada. Grupo Só Baile a atuarem aqui em Sabrosa. Esta noite vamos sair para curtir, vamos mexer até o sol raiar. Quero aprender a dança que é sucesso no Brasil, que tem o show e também tem o chá. Vou na balada, que é madrugada, por isso anda comigo por favor. Vou na balada, do tudo ou nada, mas só se for contigo meu amor. Vamos para o tchum, vamos para o chá, quero fazer como o brasileiro faz. Vamos para o tchum, vamos para o chá, quero fazer ai como o brasileiro faz toda a noite. Chu-chu-chá, chu-chu-chá, chu-chu-chá, chu-chu-chá. Madrugada, por isso anda comigo por favor. Vou na balada, do tudo ou nada, mas só se for contigo meu amor. Vamos no tchum, vamos no Rebecca sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. On va poursuivre avec la première dédicace de cette matinée et c'est Maria de Almeida qui m'envoie sur Facebook un petit message. Bonjour Jean-Pierre, je vous souhaite une excellente émission. Merci Maria. J'aimerais écouter Zermal Tudo Supaga, une très jolie chanson que je vous dédie. Je vous la dédicace en l'honneur de votre anniversaire. Munch Palabench, encore une fois, Beijing, merci. 20 ans, c'est pas tous les jours. Et donc Maria, merci pour votre message. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis on va écouter Uze Amar et Lucia Perez, Tudo Se Paga. Me abandonaste e eu chorei, porque te amava com a alma, mas a ti não te importou. E com o tempo te esqueci, porque encontrei em meu caminho um novo amor. Agora te encuentro em soledad, llevando en ti una amarga pena, muy cansado de vivir. Ya no hay en ti felicidad y el destino hoy te castiga y un dolor te hace sufrir. Roça, com a banda a tocar, as modas que gente gosta. Oh, encosta, encosta, ai roça, roça, deixa-me dar-te um beijo na boca. O meu coração faz bum, bum, bum quando tu encostas o teu peito ao meu. O meu coração faz bum, bum, bum quando tu me dizes o que é meu é teu. Encosta, encosta, ai roça, roça, eu por amor vou deixar-te louca. Subir a tensão, oh, oh, oh. Com tua boca na minha, oh, oh, oh. Vais sentir minha paixão. Oh, oh, oh. Encosta, encosta, ai roça, roça, deixa-me dar-te um beijo na boca. O meu coração faz bum, bum, bum quando tu encostas o teu peito ao meu. O meu coração faz bum, bum, bum quando tu me dizes o que é meu a ti. Encosta, encosta, ai roça, roça, eu por amor vou deixar-te louca. Vou dar-te o meu carinho, oh, oh. Curtir a festa ao teu lado, oh, oh. Ser o teu anjo da noite, oh, oh. Ser sempre o teu amado, oh, oh, oh. Hey, hey. Encosta, encosta, ai roça, roça, deixa-me dar-te um beijo na boca. O meu coração faz bum, bum, bum quando tu encostas o teu peito ao meu. O meu coração faz bum, bum, bum quando tu me dizes o que é meu a teu. Hey, hey. Encosta, encosta, ai roça, roça, eu por amor vou deixar-te louca. Hey, hey. Encosta, encosta, ai roça, roça, deixa-me dar-te um beijo na boca. O meu coração faz lá em cima está o tiro-liro-liro, cá embaixo está o tiro-liro-ló. Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá embaixo está o tiro-liro-ló. Juntaram-se os dois na esquina a tocar a concertina e a dançar o solidó. Juntaram-se os dois na esquina a tocar a concertina e a dançar o solidó. Deste nosso tiro-lino, gosto muito desta nossa brincadeira. Tiro-lino, gosto de ter o pé molhado, que a cadeira que o cavaco fica lá com a madeira. Ei, ei. Trabalha, cá embaixo está aquele que não. Lá em cima está aquele que trabalha,

Ça fait toujours rêver les voyages, par terre, air ou mer. Eh bien, c'est facile de réaliser vos rêves avec Arlena Voyage. Vous avez raison, avec Arlena, on est sûr d'être content du voyage. Pour des vacances ou voyages d'affaires, on n'hésite pas, Arlena Voyage. Bien sûr, Arlena Voyage, 516 Faubourg Bonnier à Orléans. Téléphone 02 38 62 13 49. Et nous voilà de retour après cette petite pause publicitaire. 9h42, Jean-Pierre avec vous jusqu'à midi. C'est vers matin, 02 38 43 48 00. C'est le numéro à composer pour vos dédicaces ou sur Facebook. Hein, vous tapotez JP Martins et vous faites vos dédicaces. Alors si vous avez du mal à voir le standard de Radio Arc-en-Ciel, assistez, je vais finir par répondre. Et oui, qu'est-ce que vous voulez, on fait tout. En fait, on répond au téléphone, on met les chansons, on fait le ménage, on fait tout. Voilà, c'est comme ça, c'est Radio Arc-en-Ciel. Allez, trêve de plaisanterie, nous sommes le lundi 7 octobre et puis nous allons continuer en musique et avec vos dédicaces et les chansons que vous avez choisies, puisque je vous rappelle que c'est vous qui choisissez les chansons qui passent à l'antenne le lundi matin. Et puis cette émission est la vôtre tout simplement. On va continuer avec Rock Voisine, un frère, un ami, et c'est Joachim qui envoie ce message, donc qui dit, je répète hein, le message tel qu'il est, de la part de Joachim Sen pour son pote JP, donc animateur, animateur numéro 1, non les autres sont bien aussi, son pote, en lui souhaitant un joyeux anniversaire avec de gros bisous mon ami, et puis on va pour poursuivre, avec Joachim Sen, non mais Rock Voisine, oui, un frère, un ami. Difficile, je me bats contre des moulins sur une île qui fait le tour de la terre et je roule comme une pierre. Fort, je voudrais me sentir fort de tous mes rêves, me tenir bien droit dans. Une chose, un frère, un ami qui me protégera quand viendront les ennuis, qui partagera tout que je pleure, que je ris, toujours là pour me comprendre, toujours là pour me défendre, un frère, un ami. À connaître, et je sens des pages qui s'envolent dans ma tête. La famille étant indienne, me faudrait pour qu'elle revienne, un frère, un ami. Celui-là sera ma mémoire si j'oublie. Toi, fils, elles veulent as línguas, usos rios, beijado de oliveiras nos beirais. Não há nada mais lindo que o meu país. Videiras correm nos velhos hotéis, florido que desperta uma paixão. Partido são os teus velhos terreiros, esperança que domina o coração. Desenga o teu coração em Portugal, nos braços da saudade lá ficou, olhando o céu azul e beijando o mar, nos braços da quimera agora estou. Aldeias enfeitadas, a festa é a alegria de viver. Sorrisos, mais sorrisos dos amores, e a banda toca até o sol nascer. Sem feiras, sem contigo, lá no campo, pescadores não são seus barcos ao mar. Relembro todo o tempo já passado e me agito para assim poder cantar. Deixei meu coração em Portugal, nos braços da saudade lá ficou, olhando o céu azul beijando o mar, nos braços da quimera. Depressa se transforma em brisa pura, assim deixam os meus olhos olhar à distância mais beleza e mais ternura. Deixei meu coração em Portugal, nos braços da saudade lá ficou, olhando Deixei meu coração em Portugal, Jorge Freire, sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Sergio Rossi, Menina. Vos dédicaces 02 38 43 48 00. Jean-Pierre avec vous jusqu'à midi, c'est sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Menina, toc, toc, toc, toc, deixa todo mundo em choque quando chega para dançar. Menina, toc, toc, toc, toc, toc, eu sou escravo do seu toque desde que fui o seu pai. Ela é fatal, vital e tal. Menina, toc, toc, toc, é demais. Ela é fatal, vital e tal. Menina, toc, toc, toc, é demais. When I walk into your eyes, take me to paradise. 30 days and blue skies, I wanna get to know. Esta avenida desfilando, produzida tipo capa de revista, modelo internacional. Vai para a noitada e tudo para quando dança. Seu iPhone não se cansa de mensagens a chegar. És nota 10, és number one. Primeira cama dentro e fora do teu ser. És nota 10, the only one. No teu aroma todos te querem perder. Menina, toc, toc, toc, toc, toc, deixa todo mundo em choque quando chega para dançar. Menina, toc, toc, toc, l'amore è fatale, Italy town, Melina pop pop pop e mai. She looks like in the best lane, the way she moves she dancing, I'm about to lose my brain. She pushed me to my limits, she driving me insane. So girl just feel the rhythm, you're burning up like propane. Esta avenida despilando produzida tipo capa de revista modelo internacional. Vai pra noitada e tudo para quando dessa seu iPhone não se cansa de mensagens a chegar. És nota 10, és number 1, primeira cama dentro e fora do teu ser. És nota 10, the only one, o teu aroma todos se querem perder. Menina top, top, top, top, top, deixa todo mundo em choque quando chega pra dançar. Menina top, top, top, top, top, eu sou escravo do seu toque desde que fui o seu par. Ela é fatal, e tal e tal. Menina top, top, top, é demais. Ela é fatal, e tal e tal. Menina top, top, top, é demais. Water bless your number one. Fatal attraction, she got me strong. Victoria's Secret, I'm biting my tongue. Choking on words like smoke in my lungs. The way she dances with Sergio Sun. Feeling lucky like a son of a gun. Menina top, top, top, top, top, deixa todo mundo em choque quando chega pra dançar. Menina top, top, top, top, top, eu sou escravo do seu toque desde que fui o seu par. Ela é fatal, e tal, e tal. Menina top, top, top, é demais. Ela é fatal, e tal, e tal. Menina top, top, top, é demais. Esta noite quero sentir teu corpo bailando sempre sem parar. Vem comigo nesta dança, mexe o corpo e balança e deixa o ritmo te levar. Vou te conquistar e em ti me perder, sentir o teu calor e em teu corpo me envolver. Vou te seduzir, sentir teu prazer. Quero esse teu fogo e sentir-me renascer. Comigo.

nosso casamento foi bonito, com aquelas flores brancas no altar. Sonhei em vê-las desde pequenino e vi como era lindo um dia namorar. O nosso beijo foi tão ardente naquela linda igreja em Portugal. Nunca tinha visto tanta gente e todos estão presentes para nos ver casar. Ai, amor, és a minha vida, desde aquele dia em que me entreguei a ti. Ai, amor, és a minha luz, és tu que me conduz no meu destino até ao fim. Até ao fim. Joaquim Sena sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Ay amores, miña vida. On va refaire un petit tour du côté des petites annonces. Sachez qu'il y a une entreprise de la région qui recherche actuellement deux aides-couvreurs avec CDI, un CDI à la clé. Il suffit juste d'être motivé avec ou sans expérience. Il y a une recherche d'emploi. Une personne avec expérience recherche un emploi en tant que cuisinier. Il est libre de suite. Donc si cette petite annonce, vous êtes chef d'entreprise, vous gérez un restaurant, vous recherchez un cuisinier, eh bien sachez que nous avons ce que la personne qu'il vous faut. Une personne donc qui a beaucoup d'expérience, recherche un emploi en tant que cuisinier et il est libre de suite. Dans les offres d'emploi, une entreprise recherche un maçon avec un peu d'expérience et il y a un salaire motivant qui est proposé. Et une entreprise recherche un plaquiste. Si l'une de ces petites annonces vous intéresse, eh bien, seul numéro 02 38 43 48 00 02 38 43 48 00. Jean-Pierre avec vous jusqu'à midi, c'est vers matin, ça se passe sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et c'est sur le 96.2 et puis nous on va continuer en musique, mais bien sûr. Em tudo que tinha peito cresci assim desse jeito, fiquei mal habituado. Hoje sou homem, arranjei uma cabritinha e passo o dia a mamar nos peitinhos da fofinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero porque a cabrita é minha. Eu gosto de mamar. Ai, nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar. Ai, nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar. Só nos peitos da cabritinha mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. A cabritinha gosta de boa comida, boa cama e boa vida, adora luxo e bem-estar. Ela adivinha a hora que eu chego a casa e vai logo preparar os peitinhos para eu mamar. Eu gosto de mamar os peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero porque a cabrita é minha. Eu gosto de mamar. Ai, nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero porque a cabrita é minha.

Vozes de Tamega, tout est bon sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Vos dédicaces au 02 38 43 48 00. Et puis nous, on va poursuivre avec un autre registre, un monsieur Tony Carrera, Sab Jonde Ojto. C'est demandé de la part de Manuela pour Rosie, pour Carla, pour Isabelle, pour sa fille Eline, pour Nicole. Et sans oublier l'animateur à qui elle souhaite un joyeux anniversaire. Merci Manuela, plein de gros bisous. Et on écoute Tony Carrera, Sab Jonde Ojto. Já vi que vais mudar de vida por um novo amor, me vais trocar. Para mim não muda nada com tua saída. Posso te perder, mas tu não perdes teu lugar. Eu vou deixar tudo como estava. Minhas emoções ficam iguais. Se o sonho que persegues um dia der em nada, e se precisares daquele amigo ou muito mais, sabes onde eu estou. Se quiseres voltar, seja por amor, mesmo apenas para chorar. Sabes onde eu estou e o que sou para ti. Seja por que for que tu regresses para mim, sempre aqui. Vejo que estás mesmo de partida por um novo amor. Eu sei que vais, mas se acordar sozinha ou arrependida, e se precisares daquele amigo ou muito mais, sabes onde eu estou. Se quiseres voltar, seja por amor ou mesmo apenas para chorar. Sabes onde eu estou e o que sou para ti. Seja por que para mim, estou sempre aqui. Toda a vida vou ficar. Tu podes mesmo não mudar, mas eu nunca me vou. Sabes onde eu estou. Seja por amor, mesmo apenas para chorar. Sabes onde eu estou, onde eu estou, e o que sou para ti. Seja por que for que tu regresses para mim, estou sempre aqui. Tony Carrera, Sab Jonde Ojto sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. On va continuer en musique avec Rui Bandeira. Qu'est-ce qu'il va nous enchanter, Rui Bandeira? Rui Bandeira va nous interpréter Locura de Amor. Et c'est demandé de la part de Polo pour sa petite femme d'amour, Marie, pour leur fille Léa qui fête ses 18 ans. Lui souhaitant un joyeux anniversaire. 18 ans, que le temps passe vite, et oui. et également pour son fils Michael. Il leur dit à tout ce petit monde tout simplement qu'il les aime très très fort, et puis c'est également pour l'animateur en lui souhaitant un joyeux anniversaire. Merci. Et puis on va écouter Rui Mandela, Lo Cura di Amore. Vous êtes sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel 96.2, Jean-Pierre avec vous jusqu'à midi, c'est vers matin. Sound. limpo a poeira que está aqui no café no chão. Vá, vá, vá, vá, assim é que ela só gosta. Vá, vá, essa noite é nossa. Vá, vá, vá, vá. Thank you.

Já lhe aconteceu ficar desiludido, mas nunca desisti. Sabes que já fiquei perdido, sem saber o caminho, mas farei tudo para conseguir. Nunca deixei de acreditar, e hoje vivo a vida a cantar. Oh, oh, oh, oh, oh, tens que viver a vida, oh, oh, oh, oh, e continuar sempre a lutar. Oh, oh, oh, oh, há uma luz que te ilumina, vais ver como é tão bom. Ver como é tão bom viver e amar. Oh, oh, oh, oh, tens que viver a vida, oh, oh, oh, oh, e continuar sempre a lutar. Oh, oh, oh, oh, há uma luz que te ilumina, vais ver como é tão bom viver e amar. Ai, tá tudo bem. assim. Eu tô bem. Ouais, ce soir on est 50. Samba, samba, samba. É uma rocânia brasileira. Se mexer com meu marido, vai levar peixeira. Ele tá aqui comigo, aqui no RDV. Não vem brincar comigo, porque eu sou uma brasileira. Eita, eu tô bem, bem. Tu também tá bem. Todo mundo aqui tá bem. Deixa eu ver como é que tá tudo bem. Eu tô bem, bem. Tu também tá bem. Todo mundo aqui tá bem. Mafiosa sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. L'artiste est Carolina. L'année dernière, c'était un carton au Portugal, ce titre. Eh oui. Il est 11h10. Jean-Pierre avec vous jusqu'à midi. C'est vers matin. Vous êtes sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Et nous allons poursuivre avec Barbara Bandeira qui va nous interpréter Como Eu sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Eu não sei, eu não... Sarah Bandeira sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Como eo. Et puis nous allons continuer en musique avec nos dédicaces et nous allons écouter Herbert Léonard, Tu ne pourras plus jamais m'oublier, et c'est demandé de la part de Géraldine pour l'homme de sa vie à qui elle souhaite un joyeux anniversaire et tout simplement avec plein de gros bisous et lui dire qu'elle l'aime très fort. Herbert Léonard, Tu ne pourras plus jamais m'oublier. Je marquerai à tout jamais ton corps. Je te ferai si bien l'amour que tu en frissonneras encore au petit jour. Tu ne pourras plus jamais m'oublier. J'irai au bout de tes travaux passés. Et j'oserai ce que tu n'as jamais osé. J'exorciserai tes rêves de toute ambiguïté. Tu ne pourras plus jamais m'oublier. Oh, oh, oh, je t'apprendrai d'abord l'essentiel. Je t'apprendrai d'abord l'essentiel. Vers Léonard sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, Tu ne pourras plus jamais m'oublier. Et nous allons poursuivre avec une artiste qui sera présente très prochainement. Et ma mémoire est bonne. Hein. C'est des fois on a des soucis, mais non. Mais c'est ma mémoire est bonne et c'est sûr même. Elle sera là avec Radio Arc-en-Ciel. Ce sera le samedi 9 novembre à la salle des fêtes de Saint-Jean-le-Blanc à Montission. Elle se prénomme Maria Lisboa et elle va nous interpréter Vivez la vie de Loca. C'est sur les ondes de Arc-en-Ciel et c'est maintenant Maria Lisboa, Vivez la vie loca sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Maria Lisboa, Vivez la vie de loca. Elle sera présente avec Radio Arc-en-Ciel le samedi 9 novembre à la salle des fêtes de Saint-Jean-de-Blanc à Montission. Et nous allons poursuivre avec Luis Manuel, Teu Jeito de Cigana. Desde que te vi, oh meu Deus, vem para mim. Pobre do meu peito, aflito e tanta dor, oh meu Deus, vem. Amor, minha inspiração, minha fonte de prazer, tu és o meu vício, tenho de dizer, teu jeito. de cigana, bailando sem parar. Com vestido de chita, não para de dançar. Teu jeito de cigana, com tudo para dar. Ao som das castanholas, o ritmo está no ar. Teu jeito de cigana, bailando sem parar. Com vestido de chita, não para de dançar. Teu jeito de cigana, com tudo para dar. Ao som das castanholas, o ritmo está no ar. Desde que te vi, oh meu Deus, vem, vem, vem para mim. Pobre do meu peito, aflito e tanta dor, oh meu Deus, vem, vem, vem. Amor, minha inspiração, minha fonte de prazer, tu és o meu vício, tenho de dizer. Teu jeito de cigana, bailando sem parar. Vestido de chita, não para de dançar. Teu jeito de cigana, com tudo para dar. Ao som das castanholas, o ritmo está no ar. Et nous allons poursuivre avec au conjunto Marie Albertine, Amour demain. Il s'est demandé de la part de sa maman pour son fils en lui souhaitant un joyeux anniversaire avec plein de gros bisous, lui dire qu'elle l'aime très très fort. Oh, arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Chorar o deixou, preocupado de um governo

Magda Gaeta, mèche, mèche. Allez, on revient aux petites annonces. Sachez qu'il y a des offres d'emploi. Une entreprise de la région cherche actuellement deux aides-couvreurs avec un CDI à la clé. Personne motivée avec ou sans expérience. Une entreprise recherche un plaquiste. Nous avons une autre entreprise qui recherche un maçon avec un peu d'expérience et un salaire motivant vous est proposé. Et puis, il y a une recherche d'emploi. Une personne recherche un emploi en tant que cuisinier. Il est libre de suite et beaucoup d'expérience dans ce domaine. Donc voilà, si l'une de ces offres, de ces petites annonces vous intéresse, 02 38 43 48 00, et je me ferai un plaisir de vous donner les coordonnées hors antenne. Nous allons poursuivre avec le grand, cette voix d'or qu'il avait, Gracian Saga, nos rythmes d'Apache. Netting au mille sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Et je vais dédier cette chanson à Maria. Maria Boyer qui me dédie cette chanson. Eh bien, je te la dédie avec de gros bisous. Voilà. Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar. Eu e você na Ilha do Sol, na Ilha do Sol. Atrás, na Ilha do Sol, destino mandou de volta para o cais. E tudo começou há um tempo atrás, na Ilha do Sol, destino te mandou de volta para o cais. No coração ficou lembranças de nós dois, como ferir. Noite de amor com você, na praia, no barco, no farol apagado, no moinho abandonado, em uma grande alta astral. Lá em Hollywood, pra de tudo rolar, vendo estrelas saindo, vendo a noite passar. Eu e você, na Ilha do Sol, na Ilha do Sol. Volta para o cais. Tudo começou há um tempo atrás, na Ilha do Sol. Destino te mandou de volta para o cais. Um coração ficou lembranças de nós dois, como ferida aberta, como tatuagem. Uma noite de amor com você, na praia, no barco, no farol apagado, no moinho abandonado, numa grande alta astral. Lá em Hollywood, pra de tudo rolar, vendo estrelas caindo, vendo a noite passar. Eu e você, na Ilha do Sol, na Ilha do Sol. Ver minha terra natal.

como tantos peregrinos. Eu vou à cova da Ilha agradecer a Maria os seus milagres divinos. Vou acender uma vela para provar que lhe agradeço. E ao chegar à capelinha, aos pés da minha santinha, vou também rezar o terço. Eu vou, vou Fátima rezar. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Arc-en-ciel, il est 11h58, 59 très exactement. Il est temps pour moi de vous quitter, de vous retrouver la semaine prochaine. Voilà, alors s'il y a eu des petits soucis pour nous joindre au standard, bah voilà, on a quelques soucis avec le standard de la radio, mais tout va rentrer dans l'ordre très prochainement. Et on pourra prendre les bonnes habitudes, rappeler au standard et je vous répondrai avec un grand plaisir. Voilà, en tout cas, merci pour vos messages sur Facebook, par SMS ou tout simplement au téléphone. Voilà, un gros bisou à Madame Torres au passage. Et puis cet après-midi, vous allez retrouver Cocktail Coloré avec Michel, Afterwork avec Francky. Et puis nous, on se retrouve dans une semaine. Allez, la semaine prochaine, on sera ensemble dès 9h du matin. D'ici là, portez-vous bien, sortez couverts, je vous aime fort. Et à très bientôt. Et un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont du mois d'octobre. Voilà, les balances, c'est les meilleurs. Allez, je suis pas chauvin. Gros bisous, bye bye, je vous aime fort. Arc-en-ciel, il est midi en France, 11h au Portugal. Bon appétit. 11 horas em Portugal Continental e na Madeira, 10 nos Açores. 5 notícias com Nuno Carvalho.